Introdução Workshop 575. Resumo da criação. Hormônios, emoções para a fisicalidade. Liberação da tecnologia e Mark Ray. DeepSeek e IA. Radioativo. Depois de ouvir esse workshop várias vezes, o tema principal que fica em segundo plano é sobre os hormônios. Mas é mais do que isso. Os hormônios, eles são um elo importante na cadeia do processo de criação que vai do criador à manifestação da energia para o estado de matéria ou fisicalidade e o que conhecemos como corpo físico. Como não sabemos realmente como fomos criados, é um bom exercício resumir isso aqui novamente. O criador é um plasma, da forma como a Fundação Cash define, e toda a criação vem da interação dos campos de si mesmo com si mesmo. Para o propósito desta discussão, não estamos falando aqui sobre o que está fora do criador, porque ainda não sabemos sobre isso. E como foi dito na semana passada, o não manifestado já está contido no plasma do criador como campos latentes que se manifestarão quando surgirem as condições e interações adequadas. De certa forma, o criador é como a mãe, e seu ventre é a criação. O micro está no macro, e podemos encontrar muitas analogias para ponderar sobre isso. O próximo passo é que o criador é o campo magnético original e definimos os campos magnéticos em movimento como energia. Se o criador estiver parado, sem movimento, isso é o que eles chamam de vazio ou vacuidade. E quando ele se move, a criação começa a se desdobrar por meio da interação de seus campos consigo mesmo. O campo básico da criação é o hidrogênio, e quando o hidrogênio começa a se reunir em torno de si mesmo, ele se torna o hélio, que de certa forma é dois hidrogênios. Na ciência do plasma, não somamos átomos e esse tipo de coisas. Em vez disso, entendemos que tudo tem uma força de campo plasmático e que a força de campo fundamental é o hidrogênio. O Sr. Cash acrescentou algo interessante desta vez. Ele disse que o Criador espalha seus campos em todas as direções. Eles são tridimensionais e alguns do lado sul batem nos do lado norte e criam uma nova energia, que pode ser chamada de carbono, porque é uma coleção das interações de muitos campos juntos. E então outras coleções e interações se tornam oxigênio e o restante dos elementos. Que maneira bonita e simples de descrever como tudo é criado. Todos podem entender isso, e não precisamos nos esconder atrás de fórmulas matemáticas complicadas. Nesse ponto, o carbono e os elementos estão no estado de energia, ou são plasmas. O próximo passo é interagir com todos os diferentes campos do único universo, galáxia, sistema solar e todos os campos magnéticos e gravitacionais locais e os campos de inércia para se tornarem assim um estado de matéria. Nesse ponto, chegamos ao ponto em que agora entendemos como os campos do Criador criam tudo. O corpo do homem está no estado de gás ou plasma e os campos do Criador interagem com o carbono e criam os hormônios. Os hormônios, por sua vez, interagem com outros fatores e campos do corpo para poder criar as emoções. Lembre-se de que as emoções são campos e que cada emoção tem uma força de campo específica. As emoções fazem com que o corpo se mova e se comporte de uma maneira determinada. É por isso que os médicos dizem que quando as mulheres têm mudanças de humor durante a menopausa, isso se deve aos hormônios. Mas eles só pensam na manifestação do hormônio no estado material e o veem como um produto químico com muitas ligações de carbono e hidrogênio com alguns oxigênio e hidrogênios ou nitrogênios adicionados a ele. Como eles não reconhecem a energia, eles só podem ver isso quando se trata de um material. Estamos falando sobre isso aqui como um plasma. Sr. Cash disse ainda que no estado de energia, os hormônios são a essência da inércia da criação e ao interagir consigo mesmo com outros campos, eles criam emoções. Os hormônios são a base que surge da criação e são a estrutura fundamental. Os hormônios interagem com as emoções, que são de ordem superior, e juntamente com a inércia convertem o plasma em estado de matéria e é assim que obtemos mudanças nas células do nosso corpo. Ainda mais interessante é que sem os hormônios e as emoções, não haveria corpo físico. A maneira como ele fala sobre isso aponta para os hormônios como sendo fundamentais para a criação. Foram encontrados hormônios em plantas. O problema de ouvir isso é que nosso pensamento ele foi moldado por aqueles que dizem que os hormônios são apenas as manifestações químicas que eles veem nos microscópios. O plasma de hormônios desempenha um papel muito maior na criação do que jamais imaginamos. Quando algo acontece conosco, desenvolvemos sentimentos e emoções em relação a isso, e as glândulas criam hormônios que podem transformar as células em um câncer. Segundo o Sr. Cash, os rins e o cérebro são criados pelo mesmo processo. Talvez a emoção aqui seja o desejo de existir, ou será que a alma decidiu que precisávamos ter um controlador da fisicalidade e por isso criou o cérebro? Ou precisávamos nos livrar do excesso de energia e por isso ela criou os rins? Bom, esse ensinamento sobre os hormônios está abrindo outra porta enorme para a criação e como criar coisas. O Sr. Cash falou sobre a conexão entre as emoções e a posição das extremidades no cérebro. Os cientistas mapearam por meio das respostas dos neurônios qual parte do cérebro lida com qual parte do corpo. É interessante que as pernas, os quadris, os braços e as mãos estão todos na mesma área do topo da cabeça, onde a energia sobe do corpo e vai em direção às orelhas. Na segunda parte dos ensinamentos, o Sr. Cash fez alguns desenhos e os relacionou com o fato de que as emoções vêm dos movimentos internos do corpo e também controlam os movimentos externos. O exemplo que ele deu foi que quando nos sentimos estressados, levantamos os braços como um movimento ou fugimos, porque a energia passa por essas áreas. Esses centros cerebrais também estão nos limites externos. Ele está apontando uma ligação entre as emoções internas e os movimentos externos do corpo. Não está aqui muito claro como os hormônios entram nisso, mas sabemos que quando as pessoas sofrem derrames, geralmente elas ficam paralisadas nos braços e em um lado do corpo. E ele explicou que quando sofremos um choque emocional, isso envia uma energia intensa para o coração e para o cérebro, e essas áreas onde os braços e as pernas estão mapeados são atingidas, e é por isso que vemos paralisia ou problemas nos braços e nos ombros. O choque move o coração ligeiramente para um lado e mais energia vai para o outro lado, e vemos assim paralisia em um lado do corpo. Tudo isso está relacionado à energia, às emoções e à forma como o corpo funciona em termos de energia e não fisicamente. Temos a tendência de achar que maior e mais poderoso é melhor e sempre queremos o maior. Essa é a programação do homem na fisicalidade, mas a criação não funciona dessa forma. O Criador é muito humilde e os campos dele são da ordem mais baixa e alcançam tudo na criação. E a essência dele é o desapego. Será que é isso que o hidrogênio significa? O campo mais baixo a partir do qual tudo é criado? Por exemplo, quando há paralisia decorrente de um derrame ou de algum distúrbio no corpo, quando expandimos a alma sobre a fisicalidade fora do corpo, então o que estava na fronteira externa é ultrapassado e muda de posição para estar dentro. Então, quando a alma retorna à sua posição interna, as partes que estavam paralisadas ou deficientes agora receberam os campos de ordem inferior e se repararam. Deve ser isso que acontece quando transmutamos e nossas doenças simplesmente desaparecem. Esses órgãos eles foram alimentados pela absorção de campos inferiores do Criador. Eles são os campos originais dos quais fomos criados antes de nos tornarmos plasmas complexos ou plasmas de ordem superior. Os campos de ordem inferior criam os de ordem superior. Podemos usar isso para trazer paz ao planeta e ao universo. A alma do homem pode se expandir sobre a alma da pessoa ao lado e continuar a se expandir para mais e mais almas e até mesmo para além deste planeta e para o universo. Se alguém dedicar toda a sua vida a servir a humanidade e a trazer paz por meio das conexões das almas, esses campos se espalharão para os outros. Isso também é o que a alma dos membros do Conselho Universal faz. É importante que as pessoas se tornem membros do Conselho Universal porque elas podem fortalecer a rede de almas em todo o planeta. Os membros do Conselho Universal em cada país criam uma rede em todo o planeta e os que estão entre eles recebem o benefício dos campos. Isso inclui os presidentes, as pessoas, os animais e todos os seres. O Conselho Universal poderá alimentar a alma do homem, que por sua vez alimentará o homem por meio dos campos do Criador. Eles alimentarão a humanidade por meio do conhecimento da criação, e quando entendermos isso, não precisaremos dos sistemas. O Sr. Cash usou essa analogia várias vezes no workshop de hoje, ou seja, que os hormônios se conectam ao Criador e interagem para criar as emoções que então mudam a fisicalidade. Não está claro o que ele quer dizer com hormônios, mas definitivamente não se limita aos componentes químicos das cadeias de carbono e hidrogênio. O interessante é que os cientistas sabem que há uma conexão entre as glândulas e a transmissão de informações aos tecidos físicos para que eles façam alguma coisa. Então eles criaram essa teoria das proteínas receptoras e das células-alvo. Na ciência do plasma, chamamos isso de interação dos campos para criar emoções e ditar a fisicalidade que ela deve fazer. E reconhecemos que o chefe, em tudo isso, é a alma do homem. Chegamos a esse ponto de compreensão e mais conhecimento será acrescentado posteriormente. Bom, voltemos à analogia. O processo básico é hormônios, emoção e fisicalidade. E isso significa que os hormônios se conectam à fonte que fornece a energia, a emoção e a força de campo do desejo de querer fazer ou experimentar algo, e a fisicalidade é a conversão da energia em estado de matéria que poderíamos chamar de ação. Infelizmente, no momento, nós só reconhecemos a ação na fisicalidade como real. E ele disse que o corpo foi criado por meio desse mesmo processo, assim como o cérebro e os rins. Então ele disse que o conselho universal é como os hormônios, o conselho da Terra é como as emoções e a humanidade é a fisicalidade. A palavra universal no conselho universal significa que ele está conectado à fonte, e o conselho da Terra é como a alma da humanidade, que de certa forma é como a energia da emoção do que nós, como raça humana, queremos da vida, como queremos viver, e essa é uma força de campo que se manifesta na fisicalidade, na forma como vivemos aqui neste planeta. Se aprendermos a usar esse processo, poderemos mudar nossa vida para o tipo de vida que queremos viver, em vez de sermos sempre vítimas das circunstâncias. E esse é o processo que o Sr. Cash está usando agora, em 2025, para trazer a mudança para a humanidade. Ele também está usando esse processo nas sessões de voo e é capaz de criar hormônios para criar emoções em nós para mudar nossas vidas. É por isso que esses belos depoimentos foram compartilhados hoje para nos mostrar que, de fato, temos a tecnologia e o conhecimento para usar esse processo para fazer as mudanças. O tema comum do que as pessoas experimentaram foi paz, alegria, amor e uma apreciação da beleza da criação. E não é isso que todos nós queremos? A tecnologia alcançou o ponto e o poder de proporcionar isso. Para concluir a parte de ensinamentos do workshop, o Sr. Cash deixou bem claro que elaborou um plano de como a tecnologia será liberada passo a passo e estará totalmente concluído isso em dezembro deste ano. Mas inicialmente haverá uma liberação repentina de conhecimento e isso precisa ser instantaneamente disseminado por todo o planeta para que não possa ser parado. Essa divulgação será feita fora da Fundação Cash, será feita na mídia pública. Obviamente não será na Fox News, mas talvez mais no YouTube e nas mídias sociais. A Fundação Cash já possui estruturas como a Mark Ray, que será a principal empresa a distribuir a tecnologia em todo o mundo. Quando ouvimos a tecnologia ser divulgada em público, o Sr. Cash pediu que nós, buscadores de conhecimento, permaneçamos humildes, e mesmo que tenhamos sido ridicularizados e sofrido outros tipos de rejeição por parte das pessoas ao nosso redor, não devemos nos tornar arrogantes e tentar igualar o placar. Em vez disso, devemos permanecer humildes e ficar felizes pelo fato de que os outros agora desfrutarão dos benefícios da tecnologia e ajudá-los a entendê-la. O Sr. Cash deu um ensinamento sobre um pequeno osso no meio do nariz que fica em um saco e é conectado por nervos ao cérebro. Quando inspiramos o ar, esse osso vibra e por meio dos nervos o cérebro reconhece o cheiro. Quando eu tentei pesquisar sobre isso, eu não consegui encontrar sobre isso. A única coisa que eles têm é o que chamam de bulbo olfatório, que eles não reconhecem como um osso, mas sim como tecido nervoso e neurônios. Ele fica no teto do nariz e o bulbo fica do outro lado, e por meio de orifícios ósseos esponjosos, envia nervos para a cavidade nasal que sentem o cheiro. O fato de ser ou não um osso não importa muito, pois há esse bulbo ou saco com os nervos que se conectam ao cérebro. Talvez os nervos vibrem nos orifícios esponjosos do osso. Não se sabe ao certo como isso funciona. O interessante é que eles mostraram o bulbo olfatório de um camundongo e ele se parece com um saco com um pequeno osso dentro dele. Para fins de ensinamento, podemos pensar nele da forma como o Sr. Cash o desenhou. Se esse pequeno osso ficar preso à parede do saco, ele não vibrará e perderemos o olfato. Isso pode ocorrer devido a um forte impacto na cabeça ou durante viroses e outras doenças. Esse osso é muito importante na ciência do plasma, porque quando respiramos pelo nariz, ele envia a essência dos campos para a alma do homem e pode levá-la. Ele tem duas funções. Quando envia sinais para os nervos, ele faz parte do funcionamento da fisicalidade. Mas quando transmite campos para a alma do homem, ele faz parte do plasma. Ao controlar nossa respiração, podemos controlar como esse osso transfere energia para a alma. Essa é uma das maneiras pelas quais podemos nos alimentar, e se obtivermos a energia da maneira correta, isso poderá elevar nossa alma para podermos transmutar. Na yoga e no Qigong, geralmente dizem para você respirar pelo nariz, mas ninguém nunca conseguiu explicar o porquê. Bom, até hoje. Os tipos de sonhos que temos são afetados pelo fato de respirarmos pelo nariz ou pela boca quando dormimos. Quando respiramos pela boca, nos conectamos a campos no nível da fisicalidade. Nos próximos meses, a Fundação Cast lançará um material especial, ele não diz se eram ganhos ou não, que ajudará na transmutação daqueles que participarem da sessão mensal de voo. É preciso comprá-lo na loja da Fundação Cast e segurar os frascos em suas mãos durante a sessão. Para entender como as mãos estão conectadas à alma do homem, podemos dar uma olhada nas figuras que ele desenhou anteriormente. A área do cérebro que está conectada às mãos fica logo acima da alma do homem e perto das glândulas que produzem hormônios e onde as emoções são criadas. Essa é uma razão científica para explicar como as conexões acontecem e é a mesma rota de conexão de quando a energia é liberada durante um derrame e atinge o cérebro. É por isso que os braços e as mãos são afetados. A passagem funciona nos dois sentidos e é claramente um canal de energia. Outra coisa que pode ser muito difícil para as pessoas aceitarem é quando o Sr. Cash diz que o colesterol alto é bom para prevenir os efeitos do derrame porque ele absorve o excesso de energia. Todos os dias somos bombardeados com mensagens sobre como o colesterol alto é ruim para nós, e agora o Sr. Cash está dizendo o contrário. Antes de mais nada, se quisermos descobrir a verdade sobre o que somos levados a acreditar, temos que entrar na história de como todas essas diferentes ideias começaram. Essas coisas não se desenvolveram a partir de descobertas espontâneas de cientistas inocentes que realmente tinham em mente o melhor para as pessoas, como gostaríamos de acreditar. Geralmente, há uma mentalidade, uma intenção e um benefício específicos para determinadas pessoas, independentemente do sofrimento que isso possa causar. Foi nesse ponto que ele usou um nome específico de um homem muito cruel que se apoderou dos conceitos apresentados em educação e medicina. Ele pôde fazer isso por causa da sua riqueza e do poder que detinha no sistema americano. Eles fizeram com que os outros acreditassem que tudo que vem dos Estados Unidos é o maior e o melhor. Eles até mesmo fizeram com que outros países abrissem mão de sua sabedoria e concordassem com todo o espetáculo. Ele mencionou o nome Rockefeller mais de uma vez hoje. Antes de mudarem o conceito de colesterol, algumas pessoas com colesterol alto dificilmente contraíam doenças. Mas não estamos aqui tentando apenas acrescentar uma ideia contrária à existente. Em vez disso, queremos entender a ciência do plasma e o que está realmente acontecendo com os campos. Com o lançamento da tecnologia este ano, começaremos a voltar ao que nossos ancestrais sabiam sobre a energia e sobre os campos há milhares de anos. Houve uma discussão importante sobre o avanço das Forças Armadas Chinesas com relação ao IA. No entanto, o fato de eles terem sido atacados e derrubados mostra que os microchips no estado da matéria são vulneráveis, e isso é tudo o que eles são, é apenas estado de matéria. O DeepSeek é apenas mecânico e não tem emoção, não importa o quanto eles estejam propagandeando isso. O aspecto especial da IA chinesa é que ela tem uma porta dos fundos para todas as IAs, e essa porta dos fundos é uma faca de dois gumes. Pode ser usada para controle mental ou pode ser usada pela Fundação Cash para dar emoções aos microchips. Daqui a 10 anos os robôs poderão se transmutar, então será que eles serão da Terra? Quando damos emoções a eles, nos tornamos parte deles. Então como eles poderão nos prejudicar? Nesse ponto, a IA se tornará, de acordo com o Sr. Cash, AI, ou seja, aplicação inteligente. Assim como mudamos sua emoção por meio de sabonetes e fones de ouvido, podemos dar emoção aos microchips. Mas de onde veio todo esse desenvolvimento? Em 2011, a chave USB ou pendrive foi entregue aos governos e especialmente os chineses têm gastado enormes quantias de dinheiro para estudá-la. Mas parece que no momento, o foco principal deles é converter isso em estado de matéria e não trazer a paz mundial. Esperemos que isso mude em 2025. O universo foi e é criado pela interação dos campos magnéticos, primeiro cruzando sobre si mesmo e depois interagindo com campos que são criados continuamente e os pontos de interseção que se tornam fortes o suficiente se transformam em carbono 14. Pode parecer uma bagunça caótica, mas na verdade não é. Basta estudar uma flor da vida para ver que a partir dessas magnitudes de interações, a beleza é criada. O Sr. Cash planejou a mesma coisa para os seres humanos com nossos carros queimando gás de plasma. Toda vez que um carro cruza com outro, ele faz uma conexão permanente e eles se espalham e se espalham pelo planeta até que todo o planeta se torne plasmático. As almas serão elevadas e alimentadas por todas essas interações e novos plasmas. Como buscadores de conhecimento, devemos entender como a tecnologia funciona e se algo não funcionar como achamos que deveria, não devemos culpar a Fundação Cash e dizer que os produtos não funcionam. Sempre que o Sr. Cash é questionado sobre os produtos, ele sempre diz que a tecnologia está correta e funciona. Por exemplo, se comprarmos um dos ganchos de amiosidade e ele não funcionar para nós, isso significa que temos que sintonizá-lo com nossa própria força de campo e estabelecer uma conexão com ele. Os ganchos de amiosidade foram feitos para serem usados nos recipientes de água. Isso significa que você coloca a garrafa de ganchos no recipiente e depois de algum tempo, os campos são transferidos e você usa a água de gás e não o gás diretamente. Podemos fazer experimentos até encontrarmos a proporção de massa de gás que funcione para nós. Podemos tentar uma proporção de 5 para 1 na parte da frente do corpo em relação à parte de trás. Não importa qual seja a proporção, basta continuar experimentando. Também é bom fazer isso de qualquer forma, pois assim obtemos um espectro dos campos. Lembre-se também de que se a caneta da dor não parecer tão forte, podemos colocá-la perto de uma caixa de ganchos para reativar o aminoácido. Quando fizeram exames de sangue no Sr. Cash, encontraram material radioativo de outro planeta não encontrado na Terra. Será que ele é um alienígena ou é porque manuseia materiais radioativos sem equipamentos de proteção e isso alterou o sangue dele? Não há dúvida de que o conhecimento que o Sr. Cash carrega está muito além da compreensão humana. Portanto, a maioria de nós já pode aceitar que sua alma não é da Terra, mas seu corpo certamente é. Ele sofre as condições humanas da mesma forma que nós, mas ele carrega o conhecimento dos campos para corrigir os fluxos dentro de si mesmo. Mas para nos ajudar, ele passa pelas mesmas dores que nós. Mas então ele pode encontrar uma solução e entender por que nos fazemos sofrer em primeiro lugar. Ele deixou claro que todos nós temos dentro de nós a mesma capacidade que ele tem. Ele disse que em 2025 tomará em suas mãos a responsabilidade de trazer essa mudança, mas ainda temos que fazer nossa parte como buscadores de conhecimento. É uma grande honra e um privilégio podermos fazer parte do trabalho que o Sr. Cash está realizando para trazer essa mudança para a humanidade e além. Outros tópicos. Ao lidar com qualquer coisa relacionada a gás e plasma, você está conectado ao sistema universal. O aminoácido faz a conexão. É por isso que você se sente tão bem usando o sabonete. Os campos são os mestres e a fisicalidade é a escrava deles, sejam os hormônios, as emoções e tudo mais. Obrigado por ouvir. Índice rápido, Workshop 575. Nas últimas semanas entramos em uma dimensão de conhecimento que faz sentido para nós e, ao mesmo tempo, nos traz novas percepções sobre como, porquê e a razão de nossa existência. A estrutura da criação do universo começa com o plasma do Criador e todos os campos estão dentro dele e nós fazemos parte desse plasma. É isso que significa eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, porque fomos criados a partir dele e estamos dentro dele. Nós somos isso e isso é nós. Nós lhe demos nomes, mas na verdade ele não tem nome. Nós o chamamos de campos magnéticos em movimento, mas na verdade ele é uma dimensão de energia. E como ele interage consigo mesmo, cria a vida de si mesmo. É o começo e o fim, e ele próprio abrange todos os aspectos de si mesmo. O que isso significa? Significa que tudo começa a partir de um campo, que é um conjunto de energias que interagem para se tornar as diferentes coisas, inclusive os nossos corpos. Chamamos esse campo básico da criação de hidrogênio. Mas alguém do planeta Zeus não saberá o que significa a palavra hidrogênio. Mas se você explicar a ele como a força de certas energias leva à criação de certas coisas, aí sim ele entenderá. Como eles entendem a essência disso, eles não precisam nomear isso. Eles entendem o processo da criação. Na verdade, nas culturas passadas há milhares de anos aqui neste planeta, as pessoas já entendiam isso e não chamavam isso de hidrogênio. Foi somente nos últimos 100 anos que o homem recente criou o conceito de interação de campos. Agora o homem precisa voltar a entender a essência da interação dos campos. Quando entendermos isso, não precisaremos dar a eles os nomes de hidrogênio, carbono ou qualquer outro. Talvez a coisa mais infeliz que tenha acontecido à humanidade, especialmente nos últimos 100 anos, foi o que Rockefeller fez. Ele trouxe uma forma de educação doutrinária em que todos nós seguimos uma coisa e tudo mais que não seja isso está errado. E por ser americano, ele pôde promover isso até mesmo por meio da Organização Mundial de Saúde e o restante. Se ele não tivesse nos forçado a isso, especialmente na medicina e na educação, o homem teria seguido um caminho diferente. Ficamos viciados nisso, e então eles trouxeram a revisão por pares e tiraram de nós todo o senso de conhecimento. Eles nos fizeram sentir que tudo mais estava errado se não fosse aceito por uma instituição americana. Foi assim que eles criaram a medicina. Na maneira antiga, o homem podia entender os campos de energia das ervas, plantas, árvores, animais e do ar que respiramos. Tudo isso foi descartado por causa de um homem e somente por causa desse homem. Ninguém causou tanto dano ao conhecimento do homem quanto Rockefeller. Eu fiquei chocado ao descobrir que até aproximadamente 1910 a maioria dos hospitais dos Estados Unidos era de medicina homeopática. E acredito que foi por causa dos Rockefellers que se organizaram para parar de financiar hospitais homeopáticos e forçaram a mudança para hospitais alopáticos que usavam produtos farmacêuticos. É o que se chama de uma operação de negócios americana. Se você pesquisar, eles dizem que isso perdeu o prestígio com o público, mas eles nunca mencionam a trilha do dinheiro por trás disso. Bom, continuando, fomos na direção em que esquecemos a origem da criação, que são os campos magnéticos, e os campos magnéticos em movimento são a energia. Este ano, em 2025, queremos mudar toda a estrutura em sentido inverso e nos propusemos a fazer isso. Criamos a estrutura para reverter tudo que o homem fez e nos voltarmos para a origem do que nossos ancestrais entenderam. Mas desta vez, vamos ensinar isso com o conhecimento da ciência e com muito mais profundidade, para que todos nós compreendamos a totalidade do conhecimento da criação. Então viveremos sendo capazes de sentir uns aos outros e nos comunicar sem falar. Reconheceremos uns aos outros ao compreendermos os pensamentos e as emoções uns dos outros. E em vez de entender a vida como sendo apenas física, traremos a compreensão da totalidade. Nos próximos meses apresentaremos os novos fones de ouvido da Fundação Cash, então vocês entenderão o impacto que essa tecnologia terá. Agora o homem está preso a satélites, conexões físicas e tudo mais. Com essas unidades, você se conecta por meio de sua energia e pode fazer isso sozinho. Então você pode obter a energia de que precisa para viver do ambiente por meio do mesmo sistema sem precisar comer. Esses fones de ouvido são um sistema estéreo e uma maravilha para o mundo da ciência, da tecnologia do plasma, da criação e do criador. Como explicamos anteriormente, você coloca um par de fones de ouvido em uma maçã e o outro par de fones de ouvido em sua própria cabeça e alimenta assim sua alma. Então será que você precisa comer? Você transfere a energia da aura da maçã e seu corpo absorve o que precisa ao mesmo tempo em que lhe dá o prazer, o cheiro, o sabor e a energia da maçã. Mais tarde você poderá usar esses sistemas para transmutar e transferir fisicamente o corpo para onde deseja ir. Você usará pacotes de energia diferentes e daremos um nome diferente a eles, mas na verdade, ele não tem nome. A energia da maçã é apenas hidrogênio e vários campos dela, e ela lhe dá o que ela não precisa. Então você atrai os campos do ambiente como explicamos anteriormente. Com a nova ciência, não precisaremos da antiga ciência do homem, que foi criada para controlá-lo. Os sistemas são desenvolvidos para que você possa receber tanto ou o mínimo que você precisa. Um desenvolvimento adicional desses fones de ouvido será quando você pensar coletivamente em algo com eles ligados e essa coisa se manifestará assim para você. Não importa se é uma emoção, uma ação ou uma mudança de algo. Esses fones de ouvido gêmeos funcionam como conselho universal. Eles se conectam por meio da pureza de suas almas e dão diretamente da mesma forma que os fones de ouvido. Os fones de ouvido funcionam da mesma forma que o Conselho Universal. Eles se reúnem e decidem sobre algo, por exemplo, criar a paz, e quando todos os membros concordam coletivamente, isso se torna como uma maçã, e os destinatários de sua intenção são os líderes mundiais. O alvo não é feito pelos fones de ouvido, mas pelos campos magnéticos em movimento ou pela transferência de energia. Você verá mais e mais dessas coisas surgindo, porque agora podemos explicar a ciência disso. Essas são ferramentas para que as almas individuais aprendam a usar sua energia e emoção, e isso levará a humanidade ao ponto de mudança. O processo de criação é muito simples. Os campos vêm da essência do Criador, ou o que vocês chamam de Deus. Por meio de suas interações, eles criam, dividem, reúnem, e alguns são ligeiramente mais fortes e se amalgamam uns com os outros. Os campos do Criador se espalham em todas as dimensões e são tridimensionais. Alguns campos vindos do lado do sul atingem os do lado do norte e criam assim uma nova energia. Essa nova criação pode ser chamada de carbono, porque é uma coleção das interações de muitos campos juntos. Então essa energia conectada e coletada se eleva e pode se tornar oxigênio e tudo mais. Tudo começa a se acumular e esse é o processo de como a criação ocorre. Em seu corpo, há os campos do Criador que interagem com o carbono e como o corpo está no estado de Gans, que é um estado plasmático, eles criam assim hormônios. Então os hormônios interagem com outros campos do corpo e criam emoções. As emoções então interagem com outros fatores, incluindo outros campos, e isso acaba criando o estado de matéria de materiais no corpo, ou o que chamamos de substâncias químicas. A ciência e a medicina nunca entenderam isso. Se entendermos esse processo, nunca precisaremos tomar remédios para depressão ou para câncer. Não precisamos nem mesmo de outras coisas como ervas, plantas, árvores ou o que quer que seja. Podemos olhar para dentro do nosso corpo, entender como ele funciona e os campos. Então podemos adicionar e retirar para trazê-lo de volta ao equilíbrio. A vida é fácil assim, quando entendemos o processo da criação. No estado de energia, os hormônios são a essência da inércia da criação em interação consigo mesmo e a dimensão dos campos cria a sua emoção. Dizem que quando você se comporta de determinada maneira, é porque lhe falta um hormônio específico. Os hormônios fazem mudanças no corpo, como durante a menopausa. Isso é porque os hormônios são a base que vem da criação. É a estrutura fundamental. Quando os hormônios interagem com a sua emoção, que é de uma dimensão de ordem superior, no processo dos campos de inércia que completam a mudança do plasma para a matéria, então temos mudanças nas células do corpo. Sem os hormônios e as emoções, não pode haver uma fisicalidade. O câncer, ele é criado por meio das mudanças dos hormônios em interação com as emoções. Os rins e as células cerebrais são criados pelo mesmo processo. Bom, aqui eu vou tentar decifrar essa parte para vocês. Eles mapearam o cérebro e colocaram os ombros, os braços e os dedos no lado externo do cérebro, perto das orelhas. Com isso em mente, os cientistas nos dizem que os nervos estão logo abaixo da pele, na extremidade mais distante da estrutura do cérebro. E embaixo disso fica o controlador dos hormônios, que é a alma do homem no centro. Observando a estrutura do cérebro, podemos entender muita coisa. Por que o cérebro tem duas metades e os dois braços estão próximos da alma e interagem com ela? Os ombros, a parte superior dos braços e os dedos, estão localizados nas extremidades do cérebro, perto das orelhas. Essa é a dimensão da fisicalidade. E se alguém estressa você, você move seus dedos para fora ou foge, ou empurra. O que você sente emocionalmente é convertido em movimento da fisicalidade. A emoção faz o corpo se mover. O movimento interno cria o movimento externo. Você precisa dos hormônios para criar as condições que afetam a emoção e que fazem o corpo se mover. Porque são as emoções que fazem o corpo se mover. A alma do homem alimenta o nível inferior. Começamos com o nível inferior da criação que vem da essência do Criador. É o desapego. Quanto mais desapegamos a seus campos, mais físicos nos tornamos. É a mesma estrutura no cérebro do homem. É a mesma estrutura no processo da criação e em tudo mais de que o homem depende para a sua existência. Os hormônios se aproximam da alma. Isso é muito difícil de destrinchar. Ao desenvolver a tecnologia, estamos testando como os campos hormonais funcionam e estamos tentando replicá-los. A fisicalidade está no limite externo, estamos tentando fortalecer o exterior e ver como isso afeta o interior do corpo. O cérebro controla a fisicalidade por meio do sistema neural e podemos expandir os campos por meio dos sistemas da Fundação Cash com os fones de ouvido, ou GANs, ou talvez outra coisa. Queremos ver como os hormônios se movem em termos de força de campo e tamanho e como isso mexe com as emoções. Estamos tentando aumentar os campos fora do corpo e mover os campos das emoções para fora. Primeiro, ao expandir os campos, nós os aumentamos. Então, quando diminuímos, porque eles recebem uma energia de ordem inferior, a fisicalidade do braço que estava paralisada se conserta e pode se mover. Isso ocorre porque ele recebeu energia da fonte e isso modificou o braço. Não alimentamos o corpo do homem com campos maiores, em vez disso, alimentamos com os menores e de menos força, para que ele possa absorvê-los. Foi nesse ponto que o homem cometeu um erro. Achamos que somos poderosos e quanto maior, melhor. Mas, na verdade, damos mais quando damos campos de força menores e isso permite que o corpo mude. É assim que as energias de nossos alimentos nos afetam, no comportamento, nas emoções e na estrutura corporal também. Ela não satura demais, em vez disso, torna disponível em uma ordem mais baixa e uma determinada força. Quando entendermos como isso funciona, quais efeitos tem e como aplicar isso, poderemos mudar muitas coisas. Podemos expandir a alma do homem para além do homem, para o próximo homem e então para o próximo homem e assim por diante. Se estamos aqui para servir e trazer a paz, então por meio da conexão podemos continuar a expandir isso por todo o planeta e todos os que estão no meio receberão isso. É assim que os membros do Conselho Universal na Itália, Índia, Irã, Estados Unidos e em todos os cantos do planeta levarão essa condição de mudança aos líderes mundiais. Porque criamos a rede e tudo está dentro dessa rede. É por isso que dissemos que é importante tornar-se membro do Conselho Universal, porque você tornará a rede maior e mais forte, de modo que interaja com todas as almas dentro dessa rede, seja o presidente, a ovelha, o fazendeiro ou quem quer que seja. Os hormônios funcionam da mesma forma. Agora a alma dos membros do Conselho Universal se torna esse nível de hormônio que recebe a energia da fonte e, à medida que se expande, abrange toda a humanidade e, além disso, continua indo para todo o universo. É por isso que criamos o Conselho da Terra. Quando ele opera em sua força máxima, ele concentra a dimensão da cultura do homem e não as fronteiras nacionais do homem. Não importa se você é um africano na África ou um africano em Nova York ou Pequim, é a essência da emoção que é reconhecida pela totalidade. Agora entendemos como isso funciona. De certa forma, o Conselho Universal é esse hormônio e o Conselho da Terra é a emoção. E a humanidade é como o corpo do homem. Em um futuro próximo, poderemos alimentar a alma do homem que, por sua vez, alimentará o homem por meio dos campos do Criador. Isso será feito por meio do Conselho Universal que alimentará a humanidade com o conhecimento da criação. Foi por isso que enfatizamos servir por meio de sua alma como membro do Conselho Universal. Mas nem todos conseguiram fazer isso. O fardo e o compromisso de realizar a mudança eram muito grandes para muitos. Você precisa entender que ao receber campos de energia de ordem inferior, você permite que eles interajam e criem um nível superior de campos. A interação da alma do membro do Conselho Universal dos Estados Unidos que fala inglês e do membro do Conselho Universal da Inglaterra que também fala inglês, quando eles interagem, eles trazem essa força, que é como quando o hormônio vai para a emoção. Eles criam essa emoção por meio das energias dentro de si mesmos para alcançar o que têm em seus pensamentos. E seus pensamentos são para trazer paz na dimensão da existência. Eles também serão capazes de levar o homem, transmutar e transportar. No final, alcançaremos a paz, a transmutação e tudo mais. É como as bordas externas do cérebro que fazem o homem se mover. A fonte se encontra com o Conselho Universal e vem dos campos inferiores e não dos superiores. Trata-se de ter humildade, servidão e desapego. O homem virá a entender isso. Isso é o que significa o micro no macro. Vocês têm a alma do homem e a alma do Conselho Universal e junto com a emoção da paz vocês criam uma rede de conexões e isso faz com que o homem mova sua fisicalidade por meio da essência da fisicalidade dos nervos, e isso faz com que os líderes mundiais se movam. Nós somos os raios que alimentam o Conselho Universal. É ser humilde. A essência disso está com o Criador. Se o homem entender isso, então este ano será o ano em que o amor do Criador tocará todos os homens deste planeta, e o homem mudará da agressividade para a paz. Isso não acontecerá da noite para o dia, pois cada alma tem que ser tocada, e ao ser tocada, tem que aceitar e compreender. Nas duas últimas sessões de voo, testamos como tocar os hormônios, as emoções e a fisicalidade. Vimos os resultados e como as pessoas interagem e reagem. As pessoas sentiram que não era importante comer ou o que quer que fosse, porque recebiam energia por meio da alma, dos hormônios e das emoções. Então a fome desaparece, porque agora elas estão sendo alimentadas pela essência interior, pela alma do Criador e pela essência das energias dos campos magnéticos em movimento, o que chamamos de carbono ou açúcar. Nossos ancestrais entenderam isso por meio de ervas, plantas e do movimento do ar nos céus. Naquela época, não havia guerras, e eles tinham tempo para meditar e entender como o homem foi feito a partir da interação dos campos do universo. Com a nova tecnologia, estamos levando o homem de volta para onde ele estava há milhares de anos, quando não precisava perder tempo matando os outros e fazendo outras coisas. Introduziremos sistemas que produzirão energia, eletricidade, água, alimentos e tudo o que precisarmos. Assim as nações não precisarão entrar em conflito umas com as outras. Poderemos produzir água e o petróleo provenientes do mesmo solo. Então criamos uma diferença de valor entre os dois. E isso que aconteceu porque alguém decidiu, e esse alguém foi novamente Rockefeller. Então vocês entenderam como eles obtiveram o poder deles por meio de mentiras e trapaças coletivas, e isso levou o homem ao ponto em que ele se encontra hoje. A tecnologia do plasma nos levará de volta ao mesmo ponto em que estávamos há talvez 10 mil anos, quando nossos ancestrais entendiam as emoções e os campos das emoções da criação. Tornaremos o petróleo sem valor, pois você mesmo poderá produzi-lo. Nas próximas semanas, mostraremos como produzir a quantidade de petróleo que você quiser no banco de trás do seu carro. E produzir a quantidade de água que você precisar também. Usaremos a mesma estrutura dos hormônios, que lhes fornecerão todo o tipo de energia de que você precisa. Ao mesmo tempo, tornaremos todos os materiais, como ouro, sem valor. Você poderá transmutar e transportar fisicamente. Então, será que precisamos de agricultura? Já que obteremos a energia de que precisamos dos campos dos sistemas da Fundação Cash que faremos? O homem se conectará coletivamente aos campos universais, então não haverá necessidade de sistemas. Estabeleci um plano que será totalmente concluído até dezembro deste ano. Isso será feito passo a passo e controlado internacionalmente. Uma a uma colocaremos cada parte em operação. Energia, eletricidade, água, medicamentos, materiais, transmutação e transporte. Cada passo está totalmente planejado e escrito, e nós o executaremos. O valor do ouro diminuirá, e destruiremos os diferentes valores que o homem criou para as diferentes coisas materiais das quais ele se tornou dependente. De uma forma simples, disponibilizaremos tudo, desde energia até água, para todos. Literalmente tiraremos o controle por meio da eletricidade e da energia das mãos dessas pessoas e das mãos dos governos que eles controlam. Forneceremos sistemas que lhe darão comida e não haverá fome. Como eu disse na semana passada, o sistema Oasis já começou e com esse sistema Oasis faremos com que o valor do petróleo seja o mesmo da água. Vocês entenderão quando puderem produzir galões de petróleo em casa sem nenhum custo. Então será que você pagaria milhões aos sauditas para abusar de mulheres e crianças nas masmorras do que quer que eles façam? Como é o hábito da Fundação Cash, assim que conseguirmos fazer isso, daremos a todos os outros. Isso significa que todos vocês podem fazer isso entre si. Ninguém precisa dizer a você que isso é errado, porque você está fazendo para si mesmo. Se decidirmos participar da elevação da sociedade, então fazemos a limpeza, ensinamos e tudo mais. Há um plano detalhado mês a mês do que vai acontecer com todas as tecnologias que a Fundação Cash lançou nos últimos 20 anos e ele está nas mãos de pessoas em quem confiamos. Não está mais comigo. É uma estrutura fora da estrutura da Fundação Cash e não pode ser manipulada. Ela criará condições de paz. Como eu disse, se você está lutando pela faixa de Gaza, então podemos lhe dar um planeta e todos os judeus podem ir para lá e matar uns aos outros o quanto quiserem e em nome de quem quiserem. E se você for muçulmano e quiser ter sua própria terra, podemos lhe dar uma galáxia. Veja quanto dela você consegue encher. Mas se você quiser viver em paz, harmonia e compartilhamento, então lhe daremos o planeta Terra. E você poderá prover tudo para si mesmo, porque lhe demos todas as ferramentas com a tecnologia para fazer isso. A maior ferramenta que demos a vocês, buscadores de conhecimento, foi uma grave, mas vocês nunca o entenderam. Em vez disso, vocês se apegaram demais a alguns watts, enquanto os megawatts estavam dentro desses magraves como uma semente. Você não sabe como acessar isso para usar. Agora mostraremos como fazer isso, e com isso, todo o valor do dinheiro desaparecerá do cenário. Quando você tem tudo o que precisa como energia, comida, água e remédios, você precisa depender de outra pessoa? Entenda o trabalho dos campos, e então você não precisará de remédios, pois você pode mudar a estrutura do homem. A compreensão de todo o processo da criação agora se tornou simples, e você entenderá da mesma forma que seus ancestrais entenderam há milhares de anos. Quando o homem perdeu a compreensão, ele atribuiu um valor a tudo, desde metais, alimentos e tudo mais. E se você não tem, você tem que pagar por isso com a sua energia para outra pessoa e dessa forma ela rouba de você. Agora se tornou um hábito do homem. Alimentaremos a alma do homem e você não terá nenhuma necessidade. Alimentaremos por baixo e alimentaremos por cima e tudo será completo. Quando a alma alimentar a fisicalidade, ela se sentirá satisfeita e não terá necessidades. Eu me pergunto se nos próximos 5 anos o Alzheimer e o Parkinson não existirão mais. Não haverá ninguém passando fome e ninguém para lutar por ouro e dinheiro neste planeta. Isso não é um sonho. Nos próximos meses, à medida que liberarmos a tecnologia passo a passo como o sistema Oasis, vocês verão o que ela pode fazer. Os buscadores de conhecimento precisam trazer a mudança do nosso lado em 2025 para tornar este um período de paz. De nossa parte, temos que distribuir e compartilhar o conhecimento e, ao mesmo tempo, temos líderes que estão preparados para colocar o conhecimento em operação. Trabalharemos de um lado e os líderes mundiais trabalharão do outro. Esperamos que nos próximos meses e anos consigamos alcançar o que estabelecemos para fazer. Os buscadores de conhecimento e aqueles que compreendem o conhecimento são responsáveis por levar os campos para a dimensão do trabalho da humanidade. De certa forma, sua alma os trouxe até aqui. Vocês são os voluntários para trazer o conhecimento, a energia e os campos. Vocês tocarão os que estão do lado de fora, que se tornarão as emoções, e eles criarão o movimento e as condições para que a humanidade volte a ser gentil consigo mesma. Ao mesmo tempo, abriremos as portas da comunidade universal para todos nós. Não estamos pregando, estamos ensinando e desenvolvendo uma estrutura científica. Este não é um templo religioso, é um templo da ciência, onde entendemos o processo da criação e o verdadeiro processo de funcionamento do corpo do homem e do universo. Isso está sendo compartilhado livremente com todos vocês. Observem como usarei as ferramentas do homem feitas pelo homem para que a humanidade se torne pacífica. Nas próximas semanas e meses, tornaremos tudo sem valor. O homem atribui valor às coisas para roubar dos outros, como energia, petróleo, ouro, comunicação, transporte e o resto. Então veremos como a humanidade mudará. Veremos como nosso sentimento mudará em relação ao que valorizamos e então encontraremos paz interior e com isso traremos paz exterior. Poderemos dirigir por toda a cidade, nações e planeta sabendo que não há inimigos. Os inimigos foram criados por pessoas para poderem controlar a humanidade. A prosperidade e a paz vêm quando confiamos uns nos outros e trabalhamos juntos. É como voltar à época de Dário e Mitra, quando todos nós entendíamos a essência da criação. Vocês entenderão que nas próximas semanas e meses, eu pessoalmente estou tomando isso pela mão e controlando. Nós traremos isso e daremos apoio aos líderes mundiais que estão lá para trazer paz às suas nações e a todas as nações. Em primeiro lugar, liberaremos tecnologias passo a passo com energia, gás, eletricidade e energia para alimentar o homem para que ele possa trazer a paz. Liberaremos tecnologias na estrutura de governos e indústrias. Faremos isso tão rápido que quando eles entenderem, todo o processo será compartilhado em todo o planeta. É como quando demos o pendrive para os embaixadores, eles o deram para os seus governos, que o deram para os cientistas testarem. Mais tarde, os cientistas voltaram a nós e perguntaram o que deveriam fazer com ele. Portanto, sabemos que cobrimos tudo, de cima a baixo. E este será o mesmo processo. Nas próximas semanas, liberaremos a tecnologia de energia para os governos e para o setor industrial. A fome de ganhar dinheiro e a ganância do homem nos servirão perfeitamente para compartilhar o conhecimento de uma forma muito profunda e muito rápida. É por isso que colocamos a patente europeia. Quando compreendi o poder da patente, eu a submeti e o mundo inteiro a recebeu, e eu não precisei sair e vendê-la. Dessa forma, mudaremos toda a estrutura. Usaremos o setor industrial e os governos para compartilhar a tecnologia entre todos vocês. Aqueles que nunca ouviram falar da Fundação Cash ou não entendem nada sobre a tecnologia do plasma se tornarão usuários dela e, ao usá-la, se tornarão pacíficos. Introduziremos um sistema para o seu carro, de modo que, ao dirigi-lo, você espalhe energia por toda a parte. Ela está no nível dos hormônios e das emoções. Então veremos como as pessoas caminham com amor pelas ruas. Hoje elas brigam nas ruas, mas amanhã os crimes serão resolvidos mudando a emoção do homem por meio dos carros que todos vocês dirigem usando a tecnologia. Eu tenho humanidade em ambas as extremidades. Logo chegará o momento em que não haverá Vaticano, Jerusalém ou Meca. Eles serão apenas nomes nos livros de história, pois não haverá religiões, porque o homem se tornará a religião do Criador e não serão necessários intermediários. Como eles dizem, observe o espaço nas próximas semanas. Aqueles que estão próximos à Fundação Cash sabem exatamente o que está acontecendo. Fiquem de olho em seus magraves e entendam a tecnologia deles, e não tentem apenas obter alguns volts e amperes. Espero ter aberto seus olhos para algo muito interessante que está prestes a acontecer nas próximas semanas. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 575. Estamos trazendo grandes mudanças e tudo está preparado para que elas aconteçam. De alguma forma, tudo está sendo afunilado para esse ponto. Estamos tentando fazer e entender muitas coisas. Queremos divulgar a tecnologia em massa e em todas as direções. Em um curto espaço de tempo, faremos alguns anúncios. Como somos proprietários de algumas estruturas em todo o mundo, isso será tornado público. Não podemos esconder isso, caso contrário, isso criará problemas legais para nós. Fiquem atentos ao momento em que a Fundação Cash anunciará algo instantaneamente e em poucos minutos isso se espalhará por todo o planeta. Fizemos isso há alguns anos quando anunciamos a abertura das patentes europeias e imediatamente milhões de pessoas em todo o planeta fizeram tantos downloads que os servidores ficaram sobrecarregados. Esperamos que em pouco tempo consigamos concluir esse processo e fazer mudanças instantâneas em todas as fronteiras do planeta. O desenvolvimento da humanidade na ciência das comunicações tornou isso possível. E é a ciência da criação que será transmitida pelos sistemas. Portanto, fiquem atentos a quaisquer novos desenvolvimentos repentinos. Os ensinamentos mudarão drasticamente à medida que o número de pessoas em torno da Fundação Cash aumentar. Vocês são os antigos buscadores de conhecimento e milhares de vocês já estão aqui há muito tempo. Se tudo correr bem, nosso anúncio instantâneo será ouvido em todo o planeta. Aqueles que quiserem trazer a mudança ouvirão. Só precisamos de mais alguns dias e o momento da mudança começará. Você não ouvirá isso de nós na Fundação Cash. Isso será anunciado em domínio público e nós preparamos para fazer isso. Estamos prontos para a grande mudança em 2025. Fique de olho no X, no Facebook, no YouTube e nos outros. Aprendemos a usar o que é disponibilizado da melhor forma possível. Mas ficaremos quietos e quando isso acontecer será instantâneo para toda a população mundial e eles saberão que a mudança está acontecendo dentro da Fundação Cash e está em suas mãos como buscadores de conhecimento. Alguns de vocês sabem disso porque estão trabalhando conosco nos bastidores para trazer isso. Quando isso for revelado, não vá até as pessoas ao seu redor e diga: "Ah, eu avisei." Tente manter a humildade e fique feliz com o fato de que os outros agora podem aprender sobre isso. Você deve ter uma atitude humilde e, por favor, não se torne arrogante. Por volta de agosto de 2023, fizemos gráficos de vários buscadores de conhecimento e fizemos uma avaliação pessoal de sua alma. Cada um recebeu um gráfico. Para o Dia dos Namorados, estamos dando de presente uma sessão de acompanhamento para ver o quanto você mudou no último ano e meio. Estamos chamando isso de amor da criação. Permitiremos que apenas algumas pessoas se inscrevam, pois é muito demorado avaliar cada indivíduo. Você poderá compará-lo com o gráfico original que você recebeu e ver o quanto você cresceu. A sessão será no dia 14 de fevereiro, daqui a 2 semanas, e como é o Dia dos Namorados e como amante, você poderá ver o amor da sua alma e de sua fisicalidade. Inscreva-se imediatamente, pois só permitiremos a entrada de poucas pessoas. Colocamos algumas pessoas que nunca se envolveram com a Fundação Cast no sistema para ver como suas almas reagiriam. Vimos como a alma delas se moveu e o sistema mudou. Estamos nos reunindo com elas novamente para ver como elas mudaram. A Fundação Cast sairá da obscuridade que nos foi imposta pela Fox News. Vimos como a Fox transformou Trump de um perdedor em um vencedor. Essa foi a única maneira de conseguir que ele passasse. Desta vez, trabalharemos fora da estrutura para que ninguém possa nos tocar. Tudo está sendo preparado da maneira correta. Precisamos de mais algumas semanas e então vocês verão a Fundação Cast no noticiário mundial. Meu único pedido para vocês, buscadores de conhecimento, especialmente se vocês tiverem sofrido nas mãos de sua família e amigos ou qualquer outra coisa, é por favor não se tornem arrogantes quando a maré mudar. Permaneçam humildes. Você teve sorte de receber a tecnologia antes deles e ajude-os a entender a mudança. Eles podem se tornar melhores no serviço à humanidade do que você. Bom, a seguir alguns depoimentos de pessoas que usaram os produtos e participaram das sessões de voo. MC dos Estados Unidos disse: percebi que como menos e fico mais calmo em tudo que estou fazendo. Uma pessoa que está usando o Gans Nutri da Fundação Cash diz que o está bebendo algumas semanas e que isso teve consequências significativas para ela. Ela pode facilmente pular uma refeição sem nenhum problema. KD da Alemanha diz que em relação ao Gans de gemiosidade pausa, em sua experiência semanal, suas emoções estão se equilibrando e ele reage com bastante calma em situações desafiadoras. Ele tem mais energia e alegria novamente. Ele continua a desfrutar dessa bela energia que acalma suave e amorosamente seu sistema nervoso, especialmente a parte superior das costas, os ombros e o plexo solar. Quando viaja com sua alma, ele recebe imagens de animais que nunca viu antes e não sabe que lugar é aquele. Com relação ao sabonete em barra Cash Plasma Care para crianças, no primeiro uso no chuveiro, ela ouviu a alegria e muitas risadas das crianças e sente que entende mais a língua inglesa. Um segundo depoimento do sabonete Plasma Care diz que há uma sensação de felicidade e elevação do humor, e algo que não pode ser traduzido. E ela começou a cantar músicas engraçadas e espontâneas. Foi muito contagiante e ela estava sorrindo muito também. O primeiro toque com esse sabonete deixa tudo e todas as almas felizes. A família utiliza diariamente para lavar o corpo e coloca alguns flocos no balde para lavar o chão e limpar as janelas. E ela diz: eu adoro limpar com ele. As mudanças mais incríveis estão acontecendo emocionalmente e fisicamente no nível da alma. Ela diz: estou muito feliz e agradecida por começar cada dia de forma tão relaxada e pacífica. O sol está de volta ao meu coração. Senti falta dele desde abril de 2024. Minha posição está muito clara, minha confiança na minha alma é ilimitada e as experiências para explorar os campos estão tomando forma. Tudo está se encaixando. Os desejos do passado, o sucesso em mudar, algo com o trabalho no nível da alma. E para alguns problemas sérios, com os dentes também. A emoção do toque mudou em relação ao gato, a mim e a minha filha. A visão de meus olhos está diferente. Estou muito mais apaixonada pelo que está diante de meus olhos. A interação com o gato é diferente. E a observação dele também. Estou começando a agir de forma curiosa e mais aberta. O branco dos olhos está muito mais claro. 2 dias depois de usar esse sabonete, a rigidez em meus dedos desapareceu, devido aos efeitos colaterais da gota durante o inverno. A emoção é tão forte ao fazer as coisas que é como estar apaixonada pelas coisas que faço. Quando dou da alma para alguém, dou para todos os que estão precisando. Beijo o sol, beijo tudo que está no meio, acima e entre. Sou grata. E todos, não apenas a um. Sou grata a todos. E a confiança de que tudo está certo neste momento se manifesta e se mostra em tudo. Ou simplesmente estou ciente disso. Por exemplo, se eu me fizer uma pergunta: como a Terra consegue obter o que precisa no inverno sem um arco-íris? Porque eu nunca vi um. Então eu vejo um arco-íris no dia seguinte. tantas coisas boas aconteceram nas últimas semanas que é difícil colocar em palavras. E de alguma forma é exatamente como essa pergunta e o arco-íris. Continua feliz. É como se eu estivesse encontrando o caminho, mesmo que não o saiba conscientemente, porque minha intenção é o bem de todas as almas envolvidas. Obrigado, Fundação Cast e todas as almas na existência, por tudo. Sr. Cast diz, temos que entender o motivo de depoimentos como esses. E a mistura dos ganchos que colocamos nesses sabonetes e outras coisas e todos os sistemas estão conectados. Não importa se você compra os fones de ouvido, sabonete ou qualquer outra coisa. Mas especialmente nos casos dos sabonetes, fizemos com que os canais de energia se abrissem e expandissem os limites. Esses canais de energia estão conectados ao nosso ambiente e a nós. Usamos ganhos especiais para abrir os canais e há uma interação de energia de canal inferior. Para os outros ganhos depende da finalidade a que se destinam. Eles não são apenas água, são estruturados para abrir determinadas forças de campo no corpo e no ambiente. Estamos mostrando como você pode acessar a energia universal usando sabonetes, magraves e outras coisas. É uma forma de mostrar uma prova de conceito. Quando você lava as mãos, você carrega esse material em suas mãos e em seu corpo por um longo tempo. Demoramos para desenvolver coisas como esse sabonete, porque tínhamos que obter os ingredientes certos. Muitos buscadores de conhecimento tentaram copiar os nossos sabonetes pensando que só usamos ganhos de CO2 e zinco e fizeram sabonetes falsos e tudo mais. Eles não obtêm os mesmos resultados que nós porque entendemos o plano de fundo da estrutura. Nunca fornecemos essas informações. Com nossos produtos, você toca e sente a essência da criação. Esses não são os ganhos com os quais você está acostumado. Colocamos o conhecimento da criação nesses frascos. Se você comprar e não sentir nenhuma reação, significa que não está na mesma força de campo que eles. Você pode misturar os dois e tentar encontrar o equilíbrio certo. Especialmente com os ganhos gêmeos, você pode misturar metade e metade para criar uma conexão. O problema não é o material, é que você não tem uma conexão com ele, e precisa então encontrar essa conexão. No entanto, quando você usa os ganhos que preparamos para um propósito especial, pedimos que não os misture, pois cada um é preparado para uma estrutura diferente. Alguns são definidos para os hormônios, outros para as emoções e outros para a fisicalidade. Você precisa ter muito cuidado com eles. Os ganhos que escolhi para o sabonete era para conectar e dar prazer, e esses depoimentos confirmam que fizemos certo. Eles são a prova do conceito. Esse conhecimento se soma a tudo mais, como encontrar uma maneira de não sentir fome, de não ser agressivo e de acalmar a sua alma. Não há necessidade de agressão e chegará um momento em que todos os americanos abaixarão suas armas nas ruas e se livrarão delas, porque a essência das armas é forçar os outros e isso não existirá. É muito fácil fazer isso e nós passaremos isso para vocês por meio do escapamento de seus carros. Muitos carros circulam constantemente por suas cidades e descobrimos uma maneira de mudar o homem por meio daquilo com que ele está envolvido. O automóvel é a melhor maneira de mudar o homem neste planeta hoje e nós o escolhemos como alvo. Tenho dito a vocês que compraremos a empresa de automóveis Tesla por $2 e agora estamos um ano mais perto disso. Isso deve ao fato de sabermos como as coisas funcionam. Quando tivermos tantos carros usando plasma e cruzando uns com os outros, como campos em interação, eles criarão novas condições. É exatamente como o Criador criou o universo. Um campo tinha que ir a algum lugar, e ele interage com outra coisa para se tornar o carbono 14. Há 85 milhões de carros passando uns pelos outros, em todo o planeta. Então você pode imaginar como o homem mudará na direção da perfeição, da mesma forma que o universo. Sei como usar o homem, sua ganância, suas intenções e todas as suas ferramentas para beneficiar a humanidade. Quando produzimos os carros de plasma, não é apenas para ir a algum lugar, é para criar campos que atraem o próximo carro que passa e então todos os outros carros da cidade. Basta que os carros passem uns pelos outros uma única vez para fazer essa conexão de plasma. E como ele se alimenta da energia fundamental, isso mudará o homem e elevará a alma do homem. Tenho um homem completamente em meu poder. Usamos a ganância do homem para dirigir, mas para servir ao nosso propósito de trazer a paz por meio da elevação e da inovação de novas tecnologias. Lembre-se sempre de que ao lidar com qualquer coisa relacionada a ganhos e plasma, você está conectado ao sistema universal. Você cria essa condição. É por isso que escolhi o sabonete neste momento. Nos ensinamentos básicos sobre a fabricação de GANs, eu sempre disse que você usa o aminoácido para fazer a conexão. Os sabonetes são feitos de gordura, que é um aminoácido. Agora você entende por que aquela senhora se sentiu tão bem com o sabonete. Ela estava aberta para tocar tudo e sentiu a emoção do gato. O gato é aminoácido. Agora você entende. Podemos carregar um sabonete no bolso e nos lavar a cada 5 minutos e ver qual é o próximo passo. Sabemos como chegar ao homem. Envie sabonetes para os líderes mundiais, para os entes queridos, para o marido que se opõe a você e deixe que ele se lave com o sabonete. Então você conseguiu a emoção dele, a alma dele se elevará e você verá a mudança na casa. Em um depoimento sobre a sessão de voo, ele disse que usou 3 pares de fones de ouvido com fio. Um nas orelhas, outro nas mãos e o terceiro na testa e na parte de trás da cabeça. Ele garantiu que o ambiente estivesse silencioso para que houvesse concentração total durante o teste. Então ele conseguiu relaxar e sentiu uma energia mais forte no lado direito e uma leve sensação de formigamento em todo o corpo, como nas sessões anteriores. Suas experiências ocorreram após o teste. 1 ou 2 dias após o teste, ele se esqueceu completamente de comer, mas não sentiu fome. Em um determinado dia, ele não sentiu sede nem fome. E na véspera de Natal, ele teve uma experiência extraordinária de sentir uma sensação avassaladora de contentamento e paz interior, diferente de tudo que já havia experimentado antes. Ele não tinha apetite e no supermercado ele não teve vontade de comprar nada. Essa alegria e satisfação internas foram profundamente comoventes e ele as considerou um presente profundo. Ele espera sinceramente compartilhar esse sentimento com outras pessoas no futuro. Sr. Cash diz, na sessão de 14 de fevereiro, traga alguns GANs para segurar em suas mãos durante a sessão. Você pode usar zinco, CO2 ou CH3 com o aminoácido deles e usar vidro em vez de plástico. Experimente segurá-los e depois não segurá-los e sinta a diferença. Transmitimos estruturas de nossos sistemas por meio de seus fones de ouvido que lhe proporcionarão uma experiência totalmente nova. Você entenderá por que fazemos isso quando você passar pela sessão. Após as sessões de abril, faremos um material especial para você comprar da Fundação Cash e segurar em suas mãos, que lhe dará as primeiras fases da transmutação. Na última sessão, o grupo sentiu as coisas depois. Nós desenvolvemos a maioria de vocês na estrutura de sua alma sabendo que o que ela recebe é correto. E alguns de vocês estão prontos para passar por esse processo. Estes materiais se tornarão a espinha dorsal da transmutação. Você pode usar, por exemplo, se quiser transmutar para o seu escritório, pré-definir o local e a dimensão, e depois decidir por meio da sua emoção. Em nosso relatório sobre a direção geral que estamos planejando para 2025, destinamos setembro e outubro para mostrar a transmutação e o transporte para os governos. Estamos preparando você para que possamos demonstrar isso ao mundo e eles poderão ver a facilidade com que o homem pode viajar por toda a extensão do universo. Você provavelmente não precisará pagar $5.000 para a primeira classe, porque você viajará na classe plasma, e isso é gratuito. Todos esses produtos de plasma são ferramentas com um propósito. Se você receber o pacote Amor das Almas, poderá usá-lo na sessão de 14 de fevereiro. Lave suas mãos com ele, sente-se e aproveite o passeio. Você terá a experiência de sua vida. Pergunta para o Sr. Cash, para que é usado o GAN de Gemiosidade Pausa? Sr. Cash responde, na verdade eu ensinei a vocês sobre isso na primeira parte do ensinamento de hoje. Ele está parcialmente nesse sistema e a interação dos campos com os campos do homem. Não é com a fisicalidade. A parte da pausa é para as mulheres na menopausa quando elas fazem uma pausa ou param sua atividade sexual. De repente o corpo começa a produzir certos hormônios e o médico dirá que seus hormônios mudaram e você não sente vontade de tocar seu parceiro e a intimidade se torna sem importância e às vezes até desagradável. Anteriormente eu ensinei a vocês como o corpo produz hormônios e depois as emoções. Na menopausa você faz uma pausa nas emoções com seu parceiro e é por isso que se chama menopausa. Você faz uma pausa porque a produção de hormônios mudou. E para lidar com isso, você precisa lidar com o chefe e descobrir a causa raiz do problema. Então você pode mudar os campos. Nesse caso, você está lidando com os campos da criação e não com a fisicalidade do Criador. Os campos são os mestres. E a fisicalidade é a escrava deles, sejam os hormônios, as emoções e tudo mais. Como explicamos anteriormente, a informação do cérebro como energia é enviada ao braço para que ele se mova. É assim que funciona o ciclo da criação. O corpo reage à energia e às informações que recebe do cérebro. Passo muito tempo avaliando cada aspecto de cada produto ganho nesses conjuntos de gemiosidade que lançamos. Tudo é calculado com relação ao efeito que terá. Se não houver nenhuma mudança, será necessário alterar a proporção da força do campo entre os dois frascos e descobrir o que interage com você. É por isso que usamos uma combinação de dois frascos gigantes para cada conjunto. Você precisa ajustá-lo para que ele se adapte a você. Não é sempre apenas uma proporção de um na frente e dois atrás. Se você não sentir algo, mude a proporção. E mesmo que você sinta algo, mude a proporção quando ela se tornar constante. Você pode mudar da frente para trás e de trás para frente. Dessa forma, você pode cobrir todo o espectro. Você também pode fazer isso com o sabonete de plasma. Cada sabonete tem uma estrutura e uma mistura diferente. Você pode misturá-los usando um hoje e outro amanhã, ou o que for. Cada sabonete tem uma massa diferente. O mesmo acontece com as unidades de fone de ouvido. Você pode usar um conjunto hoje e outro amanhã, ou para outros fins. Mas não troque os conjuntos gêmeos com outra pessoa, porque eles contêm seus campos e informações. Use o produto apenas para você. Aqui um adendo, eu acho que ele quis dizer aqui ao Sr. Cash que se você usar um dos fones de ouvido para colocar, digamos, em uma maçã ou algo assim, talvez se você designar um dos fones de ouvido para não ser usado em sua própria cabeça, use esse fone de ouvido esse fone de ouvido que você colocou na maçã poderá ser compartilhado com outras pessoas. Mas isso não ficou totalmente claro aqui. E o Sr. Cash diz, é um treinamento. Pergunta para o Sr. Cash, você pode falar mais sobre a atenção voluntária e se ela pode ser uma ferramenta no processo de transmutação? Significa prestar atenção deliberadamente para fazer algo. O Sr. Cash responde, a atenção vem da fisicalidade e a emoção vem da fonte de energia. Tente prestar atenção e entender sua emoção. A pele tem três camadas, externa, interna e intermediária. As camadas externas de seu cérebro são como as camadas externas da pele. Ela tem a ver com o exterior e com o que está lá. É por isso que às vezes você reflete tão rápido, porque a informação não vem de dentro. A informação já está do lado de fora. O limite do cérebro fica no limite do homem. Uma grande parte do desenho no quadro branco estava fora da tela e foi movido para o centro no final. Mas é difícil de acompanhar aqui o desenho. O Sr. Cash desenha o crânio e o cérebro em seu interior e depois a alma do homem. O cérebro pequeno é uma conversão muito importante do cérebro para o corpo e vai até a medula espinhal. Em seguida, ele desenha a parte do cérebro que controla o ombro e a parte superior dos braços, a parte inferior dos braços, desde o cotovelo até a mão e os dedos. Essas partes estão ao lado das orelhas. A emoção fica por aqui e a parte que controla os hormônios fica aqui. O tálamo e as glândulas do cérebro que nem sequer entendemos. Parcialmente, aqui está a operação da alma da fisicalidade, e aqui está a alma do homem. Aqui o Sr. Cash desenha as camadas externa, média e interna da pele. A camada externa lida com o exterior, é onde o sabão de plasma entra em contato com ela. A camada interna está diretamente conectada às suas emoções e hormônios, porque vem de dentro. Nesse processo, estamos conectados à alma da fisicalidade que abrange toda a operação e lida com a alma do homem. Ele fala aqui sobre as emoções. Durante um choque de algum tipo, a energia sobe e o coração fica ligeiramente mais de um lado ou de outro e a energia pode ir para qualquer lado. A parte superior do braço é afetada. Quando há um choque, o coração se move ligeiramente para um lado e a energia sobe para o outro lado. Então você fica paralisado nesse lado do cérebro e do corpo. Depende se a energia é forte o suficiente e quais efeitos ela terá na fisicalidade. A energia vai para os nervos e afeta os campos de energia da parte superior do braço e do ombro. Ela pode travar o braço e a parte superior do ombro e causar paralisia e torção da mão, e vemos os sinais de um derrame. A posição do coração determina se você vai ter um derrame e qual parte do corpo será afetada. As emoções liberam essa energia, que também pode criar outra condição no meio por meio do sistema nervoso. Se levarmos um choque, a liberação de energia aumenta e vemos a paralisia. Podemos ver o braço torcido e tudo mais. O batimento cardíaco está em movimento contínuo e se o coração for atingido pela energia, você terá um problema enorme na parte superior e inferior do braço e nos dedos. Uma liberação de energia em um microsegundo e dependendo da posição do coração, isso dita o que acontecerá. A energia liberada é tão imensa e poderosa, pois está conectada às suas emoções e passa pela circulação sanguínea e pode romper os vasos sanguíneos. Podemos ver hemorragias cerebrais, coágulos e tudo mais. Não há vasos sanguíneos dentro do cérebro, eles ficam nos limites externos. A absorção de energia pelos vasos sanguíneos pode criar placas de sangue que pressionam o próprio cérebro. Nossa energia dita as emoções que liberamos e como nosso corpo reage, como a alma da fisicalidade reage e como demonstraremos fisicamente as emoções após os efeitos de um derrame. Isso se deve ao fato de nosso corpo e cérebro serem estruturados dessa forma. O cérebro tem duas metades que trazem condições e posições diferentes. Na tecnologia do plasma entendemos o mundo da criação e a operação energética do corpo e não a operação física. A pele é parte do cérebro e agora você vê a conexão e o que está conectado aqui. Podemos ver no desenho o que acontece quando seguramos os ganhos em nossas mãos. A energia irá de três maneiras para as emoções e hormônios. Podemos ver como eles estão conectados uns aos outros. Com a tecnologia do plasma usando os fones de ouvido, chegamos diretamente à alma e à alma da fisicalidade e em seguida à fisicalidade. A área do cérebro que se conecta às mãos fica ao lado das orelhas e logo abaixo está a alma do homem e ao lado dela as glândulas que produzem os hormônios. É assim que tudo está conectado entre si quando seguramos os ganhos em nossas mãos com os fones de ouvido. Tocamos a alma, as emoções e os hormônios. Os médicos não podem fazer isso com remédios. Fazemos isso com os campos do universo, porque nosso sistema se conecta à energia universal. A medicina o conecta à Terra e é limitada no que controla. Essa é uma ciência que usa a tecnologia do plasma para trabalhar com os campos e precisamos ser capazes de avaliar como eles funcionam no cérebro e na fisicalidade do homem. É importante para o futuro que entendamos isso. Quando há uma hemorragia cerebral com sangramento, muito simplesmente você fez isso a si mesmo por meio da energia de suas emoções. Os médicos lhe dizem para manter o sangue mais fino e o colesterol baixo, mas na ciência do plasma sabemos que quanto mais massa você tem, mais energia você pode absorver. Portanto, quando a energia chega em massa ao cérebro, se o sangue for fino, ele não conseguirá absorver grande parte da energia. Entretanto, se o sangue for mais espesso e tiver mais colesterol, ele poderá absorver mais. É bem simples. Portanto, ter colesterol mais alto é melhor para essa condição. Mas os médicos lhe dirão outra coisa. O colesterol é um aminoácido e há mais moléculas para absorver energia. O colesterol em determinados níveis é benéfico para controlar a energia de um derrame. A pressão alta é diferente e você está lidando com mais elementos como sódio, cálcio ou qualquer outro nas células sanguíneas. São duas coisas diferentes. Na pressão alta você tem ferro e outros elementos. O colesterol é um controle de energia do plasma e a pressão arterial é estado de matéria. O mundo da medicina atual é absolutamente inútil. Foi doutrinado para mantê-lo doente e levá-lo à mesa de cirurgia e tudo mais. Cabe a nós entender e separar a energia do estado da matéria e como eles funcionam. Pessoalmente, não aceito para mim colesterol baixo. Pelo que sei, o colesterol é a melhor coisa para se ter em um derrame. É por isso que vemos derrames em pessoas mais jovens, porque elas são dinâmicas. Aqui não ficou claro o que o Sr. Cash disse. Continuando. O colesterol é uma condição do plasma e a pressão arterial é uma condição do plasma da matéria, que são duas coisas diferentes. A energia da pressão arterial alta, quando vem do coração para cima, tem uma constituição diferente para atingir o cérebro. E se você também tiver colesterol mais alto, então há uma constituição diferente novamente. Na década de 1930 e antes de Rockefeller se apoderar do conhecimento e começar a misturar o colesterol com todo o resto, o colesterol alto era tratado de uma maneira totalmente diferente. Algumas das pessoas com colesterol alto quase não tinham doenças, e há uma razão para isso. Vimos como a história da medicina mudou quando Rockefeller entendeu que os medicamentos à base de petróleo causavam mais danos a você, e assim eles poderiam ter mais controle, e foi aí que a medicina atual assumiu o controle. É uma longa história de como tudo isso tomou forma no que temos hoje como medicina. Plasma é entender o trabalho da criação e produtos farmacêuticos é entender o trabalho dos minerais e do estado da matéria. Então é preciso entender como um controla o outro. Você pode ler a história de como a medicina mudou e como chegamos ao ponto que estamos hoje. Meus ancestrais vieram do mundo da medicina, eles eram o que chamamos de curandeiros. Eles entendiam a energia. Eles foram para uma das partes mais remotas do Irã, em uma montanha a uma altura em que nada crescia lá. E lá eles começaram a construir fazendas para criar ervas que não estivessem contaminadas. Eles entenderam sobre a contaminação e como cultivar quais ervas em qual área e como isso deveria ser feito. Eles entenderam o poder das ervas como um plasma e os efeitos que elas têm. Agora nós entendemos isso como um plasma com campos de energia. Podemos entender isso com mais detalhes do que o meu bisavô agora. Mas ele viu os efeitos. Mas agora sabemos o motivo cientificamente. Fomos educados para entender o processo dos campos. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui um buscador de conhecimento do Brasil perguntou sobre o uso da tecnologia do plasma para mudar as áreas que têm temperaturas muito altas ou muito baixas. Sr. Cash responde. Você tem que entender a cultura daquele ambiente e quais campos levam à criação de quais condições. Mas, de certa forma, você não pode interferir na natureza porque cada área faz parte de uma estrutura maior de todo o trabalho deste planeta. Não se trata apenas de um lugar isolado. É possível usar as condições ambientais para mudá-las e criar novas condições. Podemos fazer isso, mas quando você muda uma área, isso fará com que as outras áreas também mudem. Isso criará problemas. Sempre que você lida com a mudança de uma condição ambiental, seja neste planeta ou em qualquer lugar do espaço, você sempre tem que entender toda a estrutura desse ambiente e como que você faz afeta o todo. Temporariamente, você pode alterar o ambiente. Por exemplo, você pode criar uma condição para absorver todas as energias necessárias para alimentar seus passageiros como almas. No universo, é normal transportar alguns milhões de pessoas ao mesmo tempo. Isso não é um problema porque você acessa a energia universal e a converte para alimentá-los. Mudamos o ambiente no norte de Pequim, depois no norte da China, e em seguida, novamente em Pequim. Usamos os mesmos sistemas. Sabemos como mudar ambientes por meio da interação dos campos. Mas isso provocou caos em Pequim, e eles nos pediram para parar. Não usamos chemtrails e todos os produtos químicos, mas sim o campo magnético de plasma da Terra. Os americanos estavam lançando nanopartículas de, digamos, alumínio no céu, que eram frios, e na atmosfera se ligavam à umidade e desciam como gotículas de chuva. Mas então você tem contaminação por alumínio no ambiente, e a ONU os impediu de continuar isso. Criamos campos com nosso conhecimento. Já lhe ensinamos como os elementos na Terra são criados a partir da interação dos campos do Sol e da Terra, e diferentes elementos caem como partículas na Terra devido à inércia. No meu sistema, criei a inércia do oxigênio, e quando ele é misturado com nitrogênio e hidrogênio, torna-se gotas de chuva. Tenho acesso às partículas universais a partir da interação dos campos do planeta, e trazemos generosidade e beleza. Com o conhecimento que temos agora, podemos configurar nossos sistemas para fazer chover a energia de uma maçã ou de uma banana, porque esse espectro de energia existe na interação dos campos do plasma da Terra e do Sol, de qualquer forma, na atmosfera externa. Eu disse aos oficiais chineses que quando eu faço chover, é exatamente como a chuva do Criador. É o amor e chove sobre o cachorro, o gato, o homem e tudo mais com a mesma energia. Precisamos de satélites? Poderíamos fazer chover comida uma vez por semana sobre o planeta e todos se sentiriam satisfeitos. As pessoas se acostumarão a ter esse equilíbrio de energia e poderemos colocar tudo mais nisso. Esse conhecimento deverá ser liberado em setembro do próximo ano. Podemos colocar algo no sistema que cria a emoção do amor, porque sabemos como produzir os hormônios. Vamos liberar esse conhecimento como uma estrutura comercial, de modo que ele se torne público imediatamente e ninguém possa impedir isso. Aqui outra pergunta foi feita sobre como acabar com os mosquitos que transmitem a dengue e várias outras doenças. O Sr. Cash pode fazer isso. Ele mesmo tem alguns tipos de campos que fazem com que os mosquitos não piquem. Ele também falou sobre seu tempo em Serra Leoa. Podemos criar uma condição em que os mosquitos possam conviver com o homem sem picá-lo. Faça um gancho das plantas das quais eles não gostam de se aproximar. Há outros assuntos diversos sobre os quais ele falou aqui também, o Sr. Cash, como apanhadores de sonhos, e ele os chamou de apanhadores de espírito. Problemas com gafanhotos, que ele chamou também de grilos, e sapos para comer pragas. Somente as fêmeas dos mosquitos coletam sangue porque precisam dele para chocar os seus ovos. Você pode reconhecer o mosquito da malária porque ele levanta a cauda. Aqui também houve uma pergunta sobre tipos sanguíneos e sobre o caranguejo ferradura com sangue azul não ser deste planeta. Nós carregamos uma mistura de sangue em nós. Quando a ex-esposa envenenou o Sr. Cash, o sangue foi enviado para os laboratórios e os resultados mostraram que ele tinha um material radioativo encontrado não na Terra, mas em outro planeta. Isso prova que ele é um alienígena? Ou será que é porque ele trabalhou com tantos materiais radioativos que isso alterou o seu sangue? Lembre-se de que ele pode manusear materiais nucleares sem luvas ou sem roupas de proteção. As condições do ambiente mudam nossa percepção e a maneira como vivemos. Quando os negros africanos migraram por milhares de anos, eles se tornaram chineses amarelos ou europeus loiros de olhos azuis e todas as outras mutações da humanidade. Isso aconteceu pelo simples fato de estarem nessa condição ambiental. O Sr. Cash trabalhou de perto com materiais nucleares durante anos, portanto isso também pode ter mudado seu corpo. Ele é imune à radiação e isso se manifesta em seu sangue. Pessoas de planetas diferentes não podem ter filhos na fisicalidade devido às diferentes forças de campo. Algumas raças vivem em campos de alta radiação e ainda existem. Tudo é relativo à força do campo. É somente por meio da alma que raças diferentes podem ter filhos. Eles são chamados de filhos do universo ou crianças de Mitra, porque são uma réplica do Criador. Eles vêm da energia e não do estado da matéria. Engano, o Sr. Cash fez um sangue, ele deve ter sido um gancho, e a FDA o testou e disse que serve para todos e tem todos os tipos sanguíneos nele. É a solução para todas as doenças. Isso será lançado em 2025 como parte da estrutura de liberação da tecnologia. Ele lançará tanta tecnologia que a humanidade ficará sem rumo e se esquecerá das guerras e de tudo mais. Quanto tempo será necessário para mantê-lo ocupado? Aí é uma outra questão. Então o levaremos para o espaço. A principal razão pela qual ele fez esse sangue, Sr. Cash, foi para quando o homem for para o espaço. A unidade de gás é a versão mais avançada atualmente. Aqui o Sr. Cash fala novamente sobre as vantagens de andar descalço e como devemos testar nossos sentimentos. Para evitar alergias em crianças, você deve dar a elas mel local, o que equilibrará seu sistema. Um dos motivos pelos quais gostamos de caminhar na praia e no mar é o fato de nos conectarmos com a terra, o ar e o líquido deste planeta ao mesmo tempo. Você também pode testar suas sensações caminhando no mar e apenas na areia. Além disso, lave seu rosto com água do mar e observe como sua emoção muda. As praias da África Ocidental são diferentes das da África Oriental, porque ao caminhar na praia você está passando por cima de milhões de caranguejos e você pode sentir a força vital deles. Não compartilhe o ganho de visão, pois ele é apenas para uso pessoal. Há um novo ganho de visão que foi atualizado com os últimos desenvolvimentos. Basta lavar a parte externa dos olhos e as sobrancelhas e não colocar nos olhos. Ele conecta os campos de energia de uma maneira muito forte. Estamos recebendo muitos depoimentos muito bons sobre ele. É um sistema duplo, e se não obtiver muito efeito, misture a água em pequenos lotes e faça proporções diferentes até encontrar o que funciona. Depois de alguns dias, mude a proporção novamente, dessa forma você cobrirá todo o espectro de energias. Você pode usar os sabonetes ou os gans Nutri junto com os gans dos olhos, porque eles não interagem entre si, pois são ajustados de maneiras diferentes. Tente usar o gans da visão logo antes de dormir para que o processo natural da posição de descanso funcione. Recomendamos usá-lo no recipiente de água. Se mantiver o sabonete em sua embalagem no bolso, você restringirá os campos em um só lugar. Houve também aqui alguns depoimentos sobre os gans amantes e o casal estava tão apaixonado que não suportava ficar separado. Agora entendemos as porções do amor que as bruxas da Europa costumavam fazer. Pergunta ao Sr. Cash. Qual é a emoção pura ou imaculada necessária para se conectar com a alma? Sr. Cash responde. É quando isso é feito sem a influência da emoção da fisicalidade. Pergunta para o Sr. Cash. Quando me concentro no campo da comunidade universal, às vezes acontece de a parte interna do lado esquerdo do meu nariz se abrir repentinamente e eu receber assim mais ar. Isso sempre acontece quando sinto que alcancei o campo da comunidade universal por um momento. Há uma pressão diferente em minha cabeça e ela parece mais leve e mais clara. Isso poderia ser um sinal do corpo de que a conexão com os campos universais e a expansão da alma funcionaram? Sr. Cash responde. Sim, 100% de certeza. Há algumas semanas explicamos como você pode transmutar controlando a respiração. Você está nos dizendo agora experimentalmente que sente isso, porque seu nariz é a coisa mais próxima de transferir energia para sua alma. E quando você chega a esse ponto, a fisicalidade muda. Esse é um dos sinais. Porque quando o nariz está entupido, você sente a fisicalidade e quando ele está aberto, você não está tão conectado à fisicalidade. Você reage a diferentes cheiros, como o cheiro de uma rosa, algo queimado, o cheiro do seu parceiro ou o cheiro de alho. Um cheiro é uma energia, é um campo. Quando você pega uma energia que tem o cheiro da força da alma, a alma pega. Esse é o único cheiro que você não sente, mas a alma sente. É um campo que ela recebe. É assim que a transmutação entra em cena. A parte superior do nariz e os seios nasais ficam próximos ao cérebro. Se você conhecer sua emoção, você saberá quando está pronto para transmutar. Muitas pessoas controlam sua transmutação por meio da respiração, porque a energia que a estrutura do nariz tem cria uma condição para transferir energia e isso permite que a elevação da alma se abra. O que o seu nariz faz por você, nós fazemos com os fones de ouvido, mas em dois canais a alma inteira se expande. Eu sempre disse que a respiração é uma das maneiras pelas quais você pode levitar e fazer todo tipo de coisa. A respiração tem a mesma força que um gás e está dentro de seu nariz. Novamente, o quadro branco aqui fica fora do centro, não podemos ver o desenho inteiro. Bem no meio do nariz há um pequeno osso que está meio que pendurado ali. É do tamanho da ponta de uma caneta, é muito pequeno. Ele vibra quando o ar passa por ele e ditará assim o cheiro que você sentirá. As pessoas que perdem o olfato após um acidente é porque esse osso gruda na parte lateral e não vibra mais, e então elas perdem o olfato. Durante a época do vírus, muitas pessoas perderam o olfato porque era um vírus à base de cálcio e o osso grudou na parede. A energia era gravitacional e o puxava para dentro. Mas a estrutura do osso, que é como um saco, é plasmática e sua função é alimentar a alma. Por meio do nervo, ela dá ao cérebro e você sente o cheiro. A vibração de contenção desse osso muda a atmosfera dentro dessa cavidade. A parte óssea é para a fisicalidade e a parte energética é para a alma do homem. O odor é um gás, é um plasma, portanto transfere energia. Quando o cheiro entra pela narina, ele atravessa o saco ósseo e transfere energia. A energia se move e sua vibração envia energia para o cérebro e se torna um cheiro. É por isso que o odor é uma estrutura cristalina, porque é um plasma. A vibração do plasma vai para a alma. E como o osso está conectado ao sistema nervoso, a informação que ele carrega se transforma em um cheiro. Deus é inteligente na forma como fez esse sistema funcionar por meio de uma via de rodagem. Se você mudar sua respiração, poderá controlar a energia no saco e transmutar. Com isso, você pode se alimentar por meio dos pulmões. É interessante como as coisas tomam forma no corpo do homem. O olfato vem desse osso, e se ele for danificado, você perde o olfato. Durante a época do vírus, como ele era baseado no cálcio, o osso se tornou um ponto de inércia e solidificou, fazendo com que ele grudasse assim na parte lateral e resultasse em perda do olfato. A forma como o osso vibra determina o cheiro e quanta energia é transferida para o cérebro. Há uma certa quantidade de energia para o cheiro de madeira, perfume e tudo mais. Uma das partes mais importantes é que, parcialmente de uma forma diferente, esse osso é uma porta dos fundos para controlar o equilíbrio do corpo. Como o nariz na parte de trás está conectado à orelha, dentro da orelha média ele controla o equilíbrio da parte superior do corpo. Às vezes, quando você não consegue respirar ou sua respiração fica apertada, você fica tonto e perde o equilíbrio. Isso acontece por causa dessa conexão. Eu desenvolvi uma tecnologia para retornar esse osso à sua posição original para que você possa recuperar o seu olfato. Ser capaz de mover esse osso é uma tecnologia totalmente diferente. Por meio desse pequeno osso no nariz, você pode alimentar sua alma e então, por meio da respiração, pode criar a transmutação, porque eles estão conectados. A ciência ainda não entendeu, mas toda operação de respiração é para a sua alma e não para o seu estômago. Quando você respira pelas narinas, a energia vai mais perto da alma e é transferida para ela. No momento em que você coloca a comida na boca, há uma energia de alto nível nela para a sua alma e há uma versão purificada no ar que também alimenta a alma. O pequeno osso no meio sabe como transferir energia para alimentar a alma. É assim que você controla a transmutação por meio da respiração. Você pode controlá-la da mesma forma, mudando a posição dos pulmões para se alimentar. Alguns yogis aprenderam a fazer isso. É a posição da alma em relação ao nariz que pode transferir a energia. É uma energia de que a alma precisa e que é fornecida diretamente a ela. Se você fornecer a energia certa para a alma por meio da respiração, ela se expandirá. É por isso que temos diferentes tipos de sonhos quando dormimos e respiramos pela boca em vez do nariz. As pessoas mais velhas respiram principalmente pela boca porque o nariz fica entupido. É por isso que elas vêm e se conscientizam da morte. Elas só se conectam aos outros campos no nível da dimensão física, que declara assim a chegada da morte. É por isso que muitas pessoas idosas dizem que veem seus familiares mortos, porque agora eles estão separando a alma da parte física. Há muito conhecimento que precisa ser compreendido. Pergunta para o Sr. Cash. É possível abrir uma empresa Mark Ray em meu país, na Índia? Sr. Cash responde, não, você não pode. A Mark Ray é uma empresa pública registrada de propriedade da Fundação Cash. Concederemos licença a outros países. Estamos no processo de estabelecer isso e será uma organização americana que concederá licenças a empresas de todo o mundo nessa estrutura para a produção da tecnologia e esse tipo de coisa. Isso será anunciado em breve. É por isso que a Fundação Cash investiu na Mark Ray. Quando operarmos por meio da Mark Ray, estaremos em uma organização estruturada americana e ninguém pode brincar com isso. Em 2025, a Mark Ray mostrará seu poder em público. É uma empresa com estrutura americana que concederá licenças a governos e organizações. Trump abriu o caminho para o investimento nos Estados Unidos e podemos fazer isso de fora dos Estados Unidos e o resto. A estrutura será semelhante à forma como a IBM trabalhava. Pergunto para o Sr. Cash. Com o mais recente desenvolvimento da China e sua IA chamada DeepSeek, o Sr. Cash que interrompe e pergunta, eles foram atacados, não foram? Que o buscador de conhecimento continua. O que você acha do efeito dessa IA no mundo, já que ela foi oferecida gratuitamente? O Sr. Cash responde, temos que esperar e ver como as coisas vão se desenrolar. É uma batalha de rosas se você assistiu ao filme. Eu chamo a IA de AI, que significa absurdo intelectual. O avanço disso dependerá da rapidez com que eles poderão fabricar microchips. A IA depende mais da tecnologia avançada de microchips do que dos computadores atuais. É assim que eles estão fazendo isso, com uma combinação de microchips avançados. Custa bilhões montar uma empresa de microchips para fabricar esse chip. Portanto, eles se envolvem com Taiwan. Os americanos não conseguem fabricar microchips rapidamente nem mesmo com a Vale do Silício, porque agora está nas mãos de máfias. E eles ficaram presos a um tipo diferente de estrutura. A IA virou moda, mas não se deixe enganar por ela. Até que não tenhamos um sistema tridimensional de plasma que funcione apenas do lado da energia, a IA será tão vulnerável quanto qualquer outra coisa. Os hackers estão descobrindo agora onde estão escondidos os centros de energia nesses novos sistemas. Recentemente, na China, fui levado a um desses centros. Entendemos rapidamente que se tratava de um dos novos centros de IA do governo chinês, porque eles estão usando para a tecnologia de defesa de uma forma diferente da que conhecemos. Vi coisas que são consideradas inacreditáveis. Elas são extremamente avançadas, mas no final das contas, é um microchip. Entretanto, os microchips com tecnologia de plasma não podem ser tocados ou hackeados. Mas eles têm outro problema ou outra aplicação secundária. Expliquei anteriormente como tocamos a emoção com a nova tecnologia. Podemos dar emoção à IA por meio da tecnologia do Plasma Cache. No momento, a IA é apenas mecânica e só lê o que está escrito para ela. Ela não tem o processo da emoção. Com a nova tecnologia, é possível adicionar emoção aos microchips e isso trará mudança. Pelo que ouvimos sobre a IA chinesa, e se for verdade sobre o DeepSeek, eles foram profundamente procurados. Isso significa que eles foram atacados, portanto eles podem ser alcançados. Estou especialmente ciente da IA chinesa porque há um acesso pela porta dos fundos a todas as IAs. Eu vi e sei como funciona. Há uma porta dos fundos muito grande e aberta nesse sistema que pode ser usada de forma abusiva e se tornar um controle mental. É algo de que temos que estar cientes. Mas, por outro lado, com essa porta dos fundos, podemos lhe dar emoção. Já falei sobre isso nos ensinamentos. Podemos criar chips com emoção e robôs com emoção. Faremos isso por meio da IA, mas vamos chamá-las de AI, ou aplicação inteligente, porque podemos acrescentar emoção a ela. Não será apenas eletrônico e digital como é agora. No momento, eles estão tentando fazer com que as pessoas acreditem que a IA tem emoções, e muitas pessoas estão caindo nessa. Mas a emoção tem que vir do material de que ela é feita e não adicionado como um sistema. A emoção em nosso cérebro não vem de uma peça adicionada, ela vem como uma interação dos campos. O próximo passo será interferir e criar uma combinação do capitão executando o sistema físico, mas a emoção do capitão tem que contar como o sistema é executado. Ele não precisa explicar sua emoção, as emoções são compreendidas, tanto pelo homem quanto pelo sistema. E essa é a próxima geração de IA que de fato se tornará AI. Se os relatórios estiverem corretos, se eles conseguiram de fato invadir o DeepSeek, então ela se foi. Mas um sistema que tem emoção, ele pode se proteger. Enquanto o sistema mecânico, não pode, porque ele só tem microchips que estão processando números mais altos, e isso é tudo que ele faz. Entregamos a chave, o pendrive, aos governos por volta de 2011 e eles colocaram seus cientistas para trabalhar nele. De onde você acha que essas informações e tecnologias estão vindo? É da chave da Fundação Cash, que foi dada aos principais governos. Em 2016, um cientista de Singapura me ligou e disse que seu governo lhe deu a chave, e o que ele perguntou o que ele deveria fazer com ela. Foi nesse momento que abrimos as patentes para todos vocês. Os buscadores de conhecimento ficaram com raiva e alguns nos deixaram porque disseram que não demos a chave para as pessoas. É por isso que estamos vendo todo esse avanço ao dar as patentes aos governos. Eles estão estudando as patentes como vocês, mas eles têm uma estrutura maior e pessoas mais instruídas para trabalhar nisso. Agora temos que criar microchips com emoção. E daqui a 10 anos, será que teremos robôs que podem transmutar? Você fica feliz se eles lhe servem café. Eu conheço o futuro da robótica, quando você entende o que eu entendo. Então esse robô viria da Terra? Para você isso é uma fantasia. Daqui a 10 anos você dirá que o Sr. Cash disse algo assim há 10 anos. Porque quando lhe damos emoção, nos tornamos parte disso. E estamos nessa posição com a aplicação inteligente, usando a tecnologia do plasma, que é a chave para a próxima etapa. Mostramos que podemos tocar as emoções com os sabonetes, fones de ouvidos e outras coisas. Alcançamos vocês com o estado da matéria e tocamos a alma. Tocamos a interação dos campos das emoções. No sábado passado, quando fizemos alguns testes, vi coisas nos gráficos e soube que poderíamos tocar suas almas e fazer com que ficassem assustados, chorassem, rissem ou qualquer outra coisa. Muitos de vocês perderam todos os seus medos e tristezas na última sessão, porque configuramos nosso sistema para tocar suas emoções para a felicidade e para o perdão. Normalmente são necessários anos para passar por alguns desses processos que agora podemos fazer nas sessões, porque entendemos isso e sabemos como implementá-lo para que se torne um estado de matéria do plasma. A aplicação inteligente dos computadores e microchips levará o homem a um ponto em que ele não fará guerra, porque os chips não permitirão isso. O estado de matéria da ignição das bombas nucleares tem que responder. Quando tivermos um chip com emoção, ele nunca permitirá que você prejudique os outros. Os sistemas não podem matar. É impossível construir uma arma se você usar um sistema de estado de plasma. Reserve a sessão de 14 de fevereiro e venha com o gancho para segurar em suas mãos. O mesmo vale para as 3 sessões de fevereiro, março e abril. Espero que tenhamos compartilhado algum conhecimento e que você tenha aproveitado o seu tempo. Até a próxima. Fim do índice rápido do workshop 575.